Carroça da Saudade, do Búfalo do Marajó. Agora a festa é com ele. Venha, meu top DJ Carroceiro da Saudade. Alô! DJ Tom Máximo. Faça o seu show, meu DJ. Alô! Alô! Alô, DJ Tom Máximo. Calamaçu! Calamaçu! Queria que tá solteira aí, dá um grito pra mim bem alto. Aquela pessoa que na verdade hoje está aqui curtindo a carroça da saudade. E na verdade pegou um baita do chifre. Pegou um baita do chifre. Só que essa pessoa que pegou aquele chifrão, eu tenho uma música pra tocar pra você. E você tem que cantar pra essa pessoa que te colocou aquele chifre. Porque se essa pessoa te colocou chifre é porque não merecia o teu amor verdadeiro. Então eu queria pedir para as mulheres, para os homens que já pegou esse chifre, canta assim bem alto. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Será que vale a pena? Não vale a pena ter você, mas vou encontrar. Diz aí, Calamaçu! Alguém que vale amar. Aí você vai saber. O quê? Perdeu um grande amor. Fala de novo. Aí você vai saber. Perdeu um grande amor. O homem do alô chegou. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Uhul! E aí, Calamaçu? O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos. Carroça caiu na brecha. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vale amar. Aí você vai saber que perdeu. Vamos lá, filho, pau na máquina. Eu sei, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Meu amigo Alexandre, da Marambaia, ele e seu grande amor já por aqui. Um abraço aqui do Tom. Quando eu acordei foi na agonia, olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para mim. Nossa amiga advogada Kathleen e o senhor Moisés, está aqui também comigo. Um abraço! Numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar. luxuosa. Meu sargento Ávido! E a dona Bi! Você não estava para me amar, me amar. E eu vou, vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem, realizar. Vou te procurar. Quero te encontrar. Para esse sonho, meu bem. Você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão. E a galera de Viseu, alô Joel, não sei. Forte abraço pra você, garoto. Sigo. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. E aí meu filho André, se eu te fiz algum tonzinho, tá online. Te ofender. Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. E vai virando, e vai virando, e vai virando, e vai virando, e vira, vira, vira, vira, vira, DJ Tom. Bora, cara, mais um. Quero ver cantar, quero ver cantar pra mim. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. Quero ver cantar, Tom Máximo. Quero ver sorrir, quero ver sorrir assim. E amigo, e o grande parceiro boneco da Marizia, e a minha professora Magda, e o contador, bora ver contador. Sua felicidade me deixa tão feliz. Bora que a roça é fecha. Esse querer tão puro, tudo que eu sempre quis. Quis pra mim e pra você o nosso jeito de viver. Vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. E o menino Devalde, que veio de Salinas, um abraço pra você, ele e o Fábio. Alô, Fabrício! A minha louca paixão, o meu amor todo seu. Uhul! Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Amor, hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Aqui é Lúcio CDs, Tom Máximo, DJ Tom. Vem de muito longe, me deixa louca. Silva da Marambaia, um abraço. Meu americano me faz flutuar. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, Máximo. Pelo loiro, pele de seda. Já tem CD aí, gostoso. Do Wellington Frangilha, na mão do maluquinho. Olha o gringo. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra tá matar ele, seu grande amor. Danizinha tá aqui na luxuosa. E aí, Danizinha, como é que tá aí, minha filha? Luxo. Como é que tá o som? Beleza. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá morar contigo em Nova York. I like my life, you crazy for me. E só quem tá solteiro joga esse bracinho lá em cima. E vai jogando o som. Só quem tá solteiro bate na palma da mão. Vai dançando o bregão, vai dançando o bregão. O bregão, o bregão, ó. Oh. Ó, oh. Vai dançando assim, ó. Um, dois, três. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Dom, dom, dom, dom, máximo. Beijo, um beijo como seu, diabo. Dá-lhe, Tom! Mas entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. Veja seu corpo sobre o meu. O amor que eu tenho é todo seu. Agora eu quero é mais te possuir. Me falaram que entre quatro paredes. Entre quatro paredes. Pode acontecer, é muita loucura, meu bem, só eu e você. Vê se entra e sai. Já tudo confirmado, o baile das mamães aí, lá no Casota. Se remexe, a roça da saudade e o Rubi. Nosso prazer, baile das mamães. Vê se entra e sai. Nosso entra e sai. E aí, camaronese? Hoje ele tá no berço, meu irmão. Esse corpo quente, nosso prazer. É esse amor ardente, vê se entra e sai. Nosso entra e sai de amor. Banda Talismã, do jeito que você gosta. Cisca, vai! Cisca! Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta é de farriar. Deixa eu mandar aqui um grande abraço. Ela é. Pelo amor de Deus, hein, Fábio? Cisca! Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo. DJ Américo, meu irmão! Cisca, cisca! DJ Américo tá na área! Dança comigo a noite inteira! Muitas novidades, né, Américo? Quando a carroça tocar, eu não vou me segurar. E coladinho em você, acho que vou me apaixonar. Futebol da Vila! Aí, carroça, festa! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Balói da Carpa curtir, e o Cássio dos Lígios. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Na carroça da saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. E amigo João, Rodrigo e o Peixe, a equipe, gênios do ano. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade, você faz esse gingado. Com Tom Máximo, Franjinha e o DJ Josias. Na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vai, vai, chama-se aí, go! 1, 2, 3! Segura. Mulher que bate forte tá na área. O brega da zorra é muito fácil de dançar. Olha aí, Américo. Ela tá na área. O brega da zorra. A bufla. A mulher que bate forte. Vamos falar sério. Voila. E amigo Rangel, ele, seu grande amor, também está aqui comigo. Um abraço. Vai, 1, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. 4, 2, 3, 4. Dance coladinho, dance solto, dance só. 4, 3, 2, 1. Do brega da zorra, a galera já é fã. Tá entrando. Tá entrando? Devagar, mas tá entrando. Mano! Agora a sua saudade é de luxo. É de luxo! Aqui é Lúcio CDs. E aí, meu sargento? Chegou a hora daquela sequência. Aquela. Você parece que é cego, não vê que estou te olhando. Meu amigo parceiro Ney, desejo da evolução Cássio aí do Gilizio. Tanto dançar com do Balói. Alô, Perito! Todas na festa. Olha o baby. Mas não depara comigo. Brinca com os seus amigos. Parece fingir não me ver. Sei que você está sozinho. E como eu estou carente. Quem sabe talvez a gente. Atenção, garçom, traz um balde aqui ao lado. Até se entender. Mas só que você não olha. Parece até que é cego. Não vê que tudo que eu quero hoje é ficar com você. E o casal da carroça, o Alessandro, o Francília, o casal aí da cabanagem. DJ Tom. Ah, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu Deus, Jirico da equipe, pau! Você, meu amor, eu te dou. Pau na máquina! Vida, pau na máquina! És feita pra mim, não pode me deixar. A luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim, diz meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te fala, vi, filha, eu senti na fala, filha, diz aí. Foi tão ruim, eu também chorei quando a gente se deixou. Está aqui, está com o babuíno. Aí tá matar. romance chegava ao fim. Dom Máximo. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi ou não foi? Foi você. Perdoa meu coração, ele não quer solidão. Meu amigo Silvio da Kombi, ele e o Silvinho. E tá chegando aí a nova Kombi da Saudade, meu irmão. Sim, ele é o nome. A evolução da saudade. Sim. É seu pai d'égua. Oi! Oh. Fernando da Cegônia. Sem você e a sua patroa é tudo ruim. Pense um pouco em nós dois, em nome do amor. Aí, digital! Te peço assim: vem pra mim. Ele não quer solidão. Por isso perdoa pra mim. Se ele eu não tiver o fim. É DJ Tom tocando só as balas. O meu amor já chegou. Calma, meu sargento, ele vem logo matar a lagada. A lua inteira agora é um manto negro. Fim das vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Aí, baby! Quero um machado pra quebrar o gelo. Bora, perigo! Roda do sonho agora. Cadê o neguinho, meu irmão? Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Segura! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Está lá e vê ele voar. E o pelezinho do sideral. Como teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas lutas. Sendo perdido. Vivendo em Carroceira, sem fronteira, pra alguém da Seara. Eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escura é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho. E a equipe cai da brecha. Escuro que o céu. O homem do gato tá na área, meu irmão. Sempre está lá. Por aí, Messon. Ele voltar, não era mais. Ele, meu amigo Marcelo. Mas estava em seu lugar. Está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algo azul. Está lá e vê ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Acordei e não vi você comigo. Depois de uma noite de amor, é triste acordar sozinho. Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer. Passei o pano. Que estavam só se olhando. Aí agora foram pra cima. O teu cheiro ainda está em mim. Não queria que fosse assim. Amar não é sofrer. Ouça! Ouça agora nossa canção. Diz assim, né? Pra Dede, com muito amor e carinho. Olha, pra não perder tempo, pra não perder tempo, tô. O meu amor já chegou. Hoje eu acordei e não vi você mais sofrer. Bora, Gi! Meu parceiro Gi, hoje ele trouxe toda a galera. Ela veio pra ficar de vez comigo, dizendo que eu sou o seu amor. Bora, Gi! Demais longe de mim, agora que ela veio pra ficar, não tenho mais motivos pra chorar. O meu amor já chegou pra tomar conta de mim. Ela veio pra ficar. É tão bom amar. E o casal sem destino tá na área. Fala mais de amor, a gente já não se dá mais tão bem como antes. Divando sobre Amanda. Tudo mudou, eu não posso mais concordar com seus caprichos. Para um compromisso. Cadê o maluquinho, hein? Que não vai essa música aí, o Bruno oferece aí pra Érica. Do que aí, Érica! Junto a você. Pra você. Se já não dá mais, não vamos brigar. Tom Máximo. Tocando uma atrás da outra, mas tem que ser no coração, né? Amor da minha vida. Eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. Viver sem teu amor. Val Modas, um abraço pra você. Não sei. Aqui é Lúcio CDs. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu olhar. Sentir teu coração batendo forte quando a gente começa a se amar. Viver sem teu amor não dá, não sei, não dá. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é amar

nossa carroça da saudade. Vou tocar um pouquinho de marquete. Já já eu coloco aquela saudade de luxo. É. E o Pescada Branca. Pois eu me ponho a pensar. Rapaz, o babuíno da Gona, ele tava meio xoxo, já se alegrou. Meus sentimentos nessa história de quem amo. Pois é, o Johnny G. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei, não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue. Pega o José, não deixa nem o Tamatá curtir a festa, meu irmão. Doida. E você ainda está em meu coração. Deixa o cara curtir, meu irmão. Vivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas porra, a mulher dele tá dançando lá e o José está. Não te prometo. É porque o um leão, porque ele. Sua vida não vai mais estar presente. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai. Ah, ele tá falando o preço da dourada. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Vira essa parada. Essa menina que está ao meu lado para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Olha, já tem CD aí do Toninho. E fala de amor. Tem CD aí. Vai se amarrar. Do Josias um cara, e tem CD o Wellington Frangina, já na mão aqui do Lúcio. Se liga. E tá na promoção aqui na mão do Lúcio, viu? R$4,99. E na mão do maluquinho é R$5. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Eu gosto de brega, fique lambada. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção. E amigo Fábio, lá de Abaitetuba, nossa relação, aqui com a gente. Vou tocar uma e ele vai lagrimar aqui comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. Lúcio CDs. E amigos, chegam da equipe. Grandes. A curtição DJ Toninho faz. E agora o rei vai tocar. DJ Dino. DJ Dino. No altar sonoro. DJ Dino. DJ Dino. o show da Luxuosa. Agora é tudo de bom. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. Quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dino é demais. A tribo vem do Tupinambá. Prêmio Terra do Pará. A curtição DJ Toninho faz. E agora o alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Rapaz, bom, a gente já aqueceu, tocou marcante. Acho que tá na hora da gente falar em saudade. Mas tem que ser aquela saudade. Veio feito nuvem, numa ventania. Cheia de paixão, tarde de verão, chovia. Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Fera fugitiva numa tentativa de paz. Relaxou meus nervos. Como é que é? Sentimento alado. Senti minar na pele, o transpirar de leve pecado. Revirei teus poros, relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos seduziu. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. O homem do sal, né? De amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira. Como é que é? Inverno de paixão. Amor de primavera em chuvas de verão. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Orvalho de amor, flor de pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Olha o Paulinha! Estou no mesmo lugar. É que ele deu uma fuga mesmo. Porém, o que dói é ficar sozinho. Sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás, ficando pra trás. Eu tô sabendo que a Sori tá pegando fogo pra lá, hein? Tô vendo aqui um estado. Prometi a mim mesmo minha vida mudar. Tá pegando fogo. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Meu irmão, o que dói é ficar sozinho, sem flores colher. Até a Camila Show tava no meio. Só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. Foi amar demais. Sequência. De amor eu parei. O nosso amigo Tamatá. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Ele disse assim: toca uma. Toca uma. DJ. Não, não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Eu e você não somos mais donos de nós. Aí, Sandrinha. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Grande Marcelo Henrique é o nome da fera. Aí, Marcelo Henrique, já avistei a parada. Não, a gente tem que se entender. Psicológico. Quem pediu pra nascer? Te liga. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos. Deixa eu abraçar aí o nosso amigo Bolinha. Ele que é ex-gerente dos DJs da carroça. Filhos. E está aqui. A marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Sozinho vou cantando. Uhul! A vida me tanta coisa acontece ensinando. Na vida de um casal, né? São tantas coisas que acontecem. Velhos problemas me aparecem e eu não posso fugir. Homem que é homem, jamais ele foge. Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra tá chorando, amar. Oi? De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude. Logo você que não merecia. DJ Tom. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido. Como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Alô? Você vai me matar, ou então deixar louco com esse corpo moço e esse jeito de olhar. de quem sabe tudo, que manja tudo. Daqui a pouquinho, entendo tudo. Já já ouviu, Josias? Um homem estaremos lá na laje do Franginha. Você só quer provar que com tão pouca idade. Tem que dar força lá pro cara, na laje. De fazer de um homem, né, Franginha? Tudo que você quer. E eu jamais. Aí, Toninho. Você fica no cimento e deixa que o José abate a massa. De você, moça, mulher. Pois eu já tenho a idade do lobo. Vai ser só os três mosqueteiros, é? E eu que jamais pensei em ser bobo. Hoje vai ser só os três mosqueteiros. Me perdi por esse olhar tão inocente. Ei, sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher. Você vai me matar ou então deixa louco. Só um detalhe, Tom. Só um detalhe. E esse jeito de olhar. Tem que ser rápido pra endurecer a massa. Sabe tudo. Que mancha tudo. Já me falaram que o Humberto vai estar na bitoneira. O que um homem quer. Eu, você e o Franginha. Você só quer provar. Subindo os degraus. Pouca idade. Aquela lata. Pode fazer de um homem tudo que você quer. E eu, gamado, tão preso no seu laço. Sou um palhaço de você, moça, mulher. Meu Deus do céu! Só você tá matando. Lembro com muita saudade aquele bailinho onde a gente deu. Eu cometi a quinta do uísque. Tadinho. Aí com a gente, obrigado, Fernando. Mesmo é pra si. Eu cometi aí com a gente. Obrigado. Você com laque no cabelo e um vestido rodado. E aquelas anáguas com tantos babados. E você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. E por mais que você... Na nossa iluminação, eu e sempre ele. Eu tinha certeza que... Amigo Pantera, cadê o Pantera, hein, Marcelo? Na minha lambreta, aquele broto bonito e a minha... O Delampo! Meu parceiro Marcelo aí com a gente. Quando a orquestra tocava, beza me mútil. Eu vi o boneco da Maresia. Apertava e olhava. E a professora Águida. Dentro do corpete, querendo pular. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era o Pantera tá vendendo CD, Toninho. E um papel do homem terrível só pra lhe guardar. E aí, Rogério? E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão. Com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava. Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. E o projeto aí, viu, Tom? Você era se não tiver com chapéu adequado, querendo o teu beijo roubar. Na quarta-feira, mas sem descontado, viu? Se você se esquivasse, eu aí, tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele corpo bonito ia me abraçar. Qualidade, inovação e dinamismo. O mais puro som de toda a história das aparelhagens. Eu era raposa, você... Búfalo do Marajó. A Carroça da Saudade. Vamos lá, Lúcio! Flashback. Estamos apresentando Flashback. Deixa eu abraçar com muito carinho nosso grande parceiro Carlos do Carmo Monteiro. A intimidade, o Carnitão. Tá aí com a gente, obrigado. Vamos lá. E aí, Luciano? It's a flashback, flashback, flashback, flashback. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.